Plano 89, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325, Boreal. 251, 13325, Boreal. Oi, gol no 1405 para posicionamento 05. 405 na ponte 05, tá livre, chame para o táxi. Frente, livre posicionamento, chamar o táxi, gol no 405. No localizador, são 3605. 3305, complete a aproximação, chame torre, 10895, por favor. 1895 para a torre, então 3605. O 4209, desça para 2000 pés, ajuste no 05, informe no curso localizador. 2005-4209, pode passar pelo assinante 309? Positivo. Liberado em velocidade, grato, 4209. Ok, hold position, Condor 077. 4207. Torre, boa noite, são 3605, passo externo, Bison, trem baixou, travou. 3305, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 07 nós. Ele pouso na pista 10, são 3605. Um 52, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2545, obrigado, boa semana. Cliente, mantém escuta, guarde cópia. Prepare a Dael Leda Bidev, o 6747. Dael Leda Bidev, obrigado. No 405 para o táxi POB 161, alterna com fim 3 horas e 50 autonomia. 161, 3 e 50, espera Confins, ciente, táxi à direita no ponto de espera, chame pronto para decolar. Uno 405. Ciente, táxi à direita, chamar quando pronto para decolar. Gol. Ponto de espera pronto, no 405. Line up and wait, call 0077. Solos 19, Libéria, direita na minha escuta. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Na sua escuta, táxi via Alfa, antes da Juliette, é chamada, então 3305. Condor 077, you are clear for takeoff runway 10. Wind is 130 degrees at 10 knots. Condor 077, clear for takeoff runway 10. Pronto, no 0, bom, no 405. Após a corrida do 67, alinhar e manter, no 405. Alinhar e manter, no 0, após a aeronave decola, bom, no 405. Informação em curso e chama na frequência indicada, 118.95. Copia? Copia, agora 340 para Guarulhos, eu previsto 50, pista no zero, direita, subida da El Leda, após Leda Bidev, acione o transponder 5506, o controle em 119.8, aguarde para o cotejamento. Condor 077, airborne at 21, you contact the Salvador departure, 119er, decimal 8. 119, this one, Condor 077, goodbye. Goodbye. Salvador, boa noite, 3305, portão 07, autorizado o ingresso 3305. Portão 7, autorizado, portão 3305. Sabe, sabe, climb up a cloud, 350, poco de par de patro. 4209. Guardando 4209. Traz para o voo no 604. Sim, aguarde para a cota no 604. Momo, transição front, a saída. Alívio decolagem, o voo no 405, 120 graus a 8 nós. Decolagem no 0, Golo 405. Golo 604, cópia. Siga. Salvador, Fortaleza, nível 370, via Zulu 19. Pista no 0, curva à esquerda. Subida Momo, transição front. Acione 5501, controle em 198. 8-4, Scott Confident, clear, via Maria Arrival, disimpact level 050, current 81015, radar surveillance. Esquerda, a saída é 1604, aguarde para o cotejamento, aqui vai que o cotejar novamente, porém aguarde, a intensidade clareza 1, transmissão bastante cortada, aguarde para o cotejamento. Gol, correção, azul 4209, livre pouso 130 graus, 08 nós. Livre pouso, nano 0, azul 4209. Gol 405, decolado 23, chama controle em 198. 198 no 405, obrigado, bom adiante. Objeto 6747, cotejo. Totalizado Guarulhos, 340, saída da El, linha da Bidex, trope 150. Decolada 10, direita, controle 119,8, transforma 5506. Chame pronto. Tá bom. O Golo 604, cotejo novamente, por gentileza. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, decolando da pista 10, após a decolagem, curva esquerda, saída Mobo Forte, transponder é 5501 e o saída é 119,8. Só corrigindo, a transição é Frote, Foxtrot, Romeo Oscar, Tango Índia, Momo, transição Frote. Momo Frote, corrigindo então, para o voo no 604. Correto, chame quando pronto. Condor 0 Sanitar, stand by. Stand by. Zero Sanitar, climb and maintain, flight level 330. Maintain level 330, Condor 0 Sanitar. And the flight 84, flight heading Itapi. Itapi, 5-4. 057, any chance direct Itapi? Hi, 075. Stand by, Conor 057. 9, no solo 2000, libera a direita, táxi da minha escuta, chame antes da interseção Juliette. Liberando a direita, segue via Juliette, chamará, corrijo, chamará antes da Juliette, azul 4209. Afirmativo. Solo Xanaya 6390 para o pushback, estacionamento no 12. 6390, está autorizado, está na remota ou no portão 1? Remota 12. Remota 12, está livre. Puxa, acionar na remota e chame táxi. Chamada táxi 63, 190. Do 077, after Jambo position, fly head and zip up. After Jambo, direct zip up on the 077. let's try for any speed restriction. Portão 02, ingresso via Índia, 42 ao lado. Segue até a Índia, ingresso para o 02, 4209. We fly ahead in Duna. We fly Duna, and they fly for... This 5H4, descend to 2,000 feet, going H1015, report localized score. Descending 2,000 feet, 1015, call you in localized, we're in 5 direction, and this 5H4. The taxi Chané 6310 está com 169 a bordo. Altena Salvador, 3 horas e 20. Eu só não compreendi o POB, poderia repetir? 169. 5-0-1-5-45. Salvador. Tá, Liga Táxi no ponto de espera pronto para decolar. Liga Táxi chamado ponto de espera pronto, 6-3-1-0. Voltímetro 1015. 2025, obrigado. Ué. Voo 405, passa nível 190, chama centro Recife, frequência 1288, alterno 260, boa viagem. 288, 260, pro voo 405, obrigado, boa noite. Se aproximando, vou esperar pronto, chamar 6310. Alinho decola, vento de 130 graus, 08 nós, 6310. Alinho decola, 6310. Para por ti, segue a zona aberta, alinho 6747, 6747, autorizado, chame para o táxi. Já está, 224, vamos marcar no localizador. 604, está no Fox 08, para o funcionamento. Só puxa seu nome no último táxi. Complete approach, contact now Salvador Tower, 118-95. Y 95, boa noite, number 54. Boa noite. Salvador Tower, boa noite, Bolin 54. Hades 584, continue approach, stand by for clearance to land. Continue approach, number 54. Tower, conduzindo 00. Correndo. Conduzindo 00, just before rotation of the aircraft, we had a bump at the nose gear. Did you understand? Você me chamando o ator Salvador? Conduzindo 00, there was a bang. A loud noise just before rotation of the nose gear. Before rotation of the nose gear, there was a bang. Did you understand? Understand? 584, go ahead. Condo 077, Salvador Tower, how do you read? Now, read ability 5. Okay, maybe you can check the runway because we had a strong noise at the nose here. It's 584 clear to land runway 10, 130 degrees at 08 knots. That runway 10 and the 54. Correio Sanar 63193. Prossiga. Eu estava sentindo na frequência, eu creio que o Condor ele pediu para fazer uma inspeção na pista aqui, porque ele deu uma pancada forte na decolagem, pelo que eu entendi. Eu entendi isso também. Entendi isso também. Porém, a aeronave decolou agora, duas aeronaves decolaram e uma pousou, não teve nenhum repórter. Eu vou pousar o Andes, eu vou fazer um check agora. Ah, positivo. Obrigado. Oi, Oxanã, 63, nós já entendeu o mesmo que o amigo da Oxanã. Não, compreendi também. Decolado aos 3.6, chama em 19.8 graus, pouso, 310. 19.8, 310. No nosso pouso a gente sentiu um pouco de vibração também, mas na decolagem não. É porque foi reportado uma depressão na pista, que já foi reportado em infraero. Sente, abraço, bom trabalho. Go ahead. Did you copy my intention? Yes, I'm gonna check it, okay? Thank you. Okay, bye-bye. Okay. Let's go. Prossiga. A gente tava iniciando o push aqui, deu uma paradinha. Vai demorar muito esse check aí? Você acha que a gente tem que manter a posição ou pode prosseguir no acionamento? Não, pode prosseguir com o acionamento. A aeronave da Oxeré que decolou agora não sentiu nada não, decolou normal, não teve nenhum problema não. Outras aeronaves também pousaram e decolaram. É, mais cedo a aeronave da companhia, da Webjet, reportou uma depressão na pista, ok? E o Anders agora foi a segunda aeronave a reportar esse tipo de coisa. Tudo bem, só pergunto se vai ter uma inspeção na pista. Se não tiver, você está em busca. Não, vamos dar uma viatura agora para. Se eu desejar aguardar no portão, tudo bem. Eu não sei exatamente, eu acredito que não vai ter, assim, para impraticabilizar a pista. Porque as aeronaves estão pousando e decolando e nenhuma está reportando nada. Eu vou fazer essa inspeção por desencargo de consciência. Não, muito rapidinho, beleza. A gente vai fazer normal aqui, galera. Obrigado. Vamos aqui tentando this 584. Okay, on the ground at 38, we made this frequency taxi via Alpha and call me before taxi way Juliet, on the 584. Okay, I'll be with you via Alpha, call you before Juliet, on the 584. On the 584, on the tower. Go ahead, 400, 94. Did you get something wrong on the runway? No, negative, we didn't see anything. Okay, roger. Salvador, Chané 63, 03, autorização, tá pro senhor? Afirmativo. Tá pronto, cópia? Afirmativo, processo. Para Guarulhos, o nível 360 autorizado, pelo ISC 50, pista 10 com curva direita. A subida é a da El Lida, após Lida, Bidev. Acione o transponder 5510, controle em 119.8. 63, 13. Positivo, 360, conforme, pelo ISC 502, direita após, da El, a 10, transponder 5510. E a frequência é 19.8, deixando a 3 no foro 3. Ok, a subida da El até Leda, após Leda, Bidev, ok? Da El, Leda, após Leda, a Bidev. Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Hoje, da El, Leda, Bidev. Estimativo, chame pronto. Bravo. Juliet, under 584. Hold short of taxiway Juliet, under 584. Can you repeat? Hold position before Juliet. Okay, hold before Juliet, under 584. Uno 604 está pronto para o táxi com POV de 169, faltando 3 horas de internação. Tá livre, livre o táxi. Juliette Alfa, chama no ponto de espera pronto, gol no 604. Livre o táxi, Juliette Alfa, chamada quando pronto, gol no 604. Para táxi da 7747 com 151, 4 horas e 25, alterna com 5. Eu poderia repetir novamente o número 6747, foi entrecortada a mensagem. 151, 4 horas e 25, alterna com 5. 4 e 25, 151 com 5, ok. Ciente, vai... Táxi à direita vai dar passagem ao 37 da Gol, após segue número 2, ok. No ponto de espera, chame pronto, o 6747. Vai dar passagem ao gol e botar na pronto o adversário da 747.